Quando é que esperam chegar? Quinta-feira, à hora de almoço. Pensamos já almoçar lá. Mel, é a primeira vez que parte numa peregrinação? Não, é a terceira. É a terceira seguida? Vez. Seguida. Não, não. Peço desculpa, não. Não é seguida. Já fiz a primeira há 20 e tal anos, a segunda há 9 anos e agora é esta. O que é que a motiva a fazer um percurso deste? A fé, simplesmente. Alguma promessa? Não, não fiz promessa. Nunca vim por promessa. Tenho muita fé em Nossa Senhora de Fátima e sou católica, mas não sou uma católica praticante que vá todos os domingos à missa com a mão no peito, e isto eu faço como uma ofrenda. E o que é que sente ao fazer este caminho? Olhe, só experimentando. A senhora já alguma vez fez? Então aconselho a fazer, porque só vale a pena fazer este caminho e todos os sacrifícios pela sensação que temos quando chegamos lá. É inexplicável. Só mesmo chegando lá depois de 5 ou 6 dias de caminho. Percebe? E o facto de este ano o Papa Francisco estar em Fátima também serviu de motivação para maior? Para mim não. Para mim não. Mas não ia deixar passar esta oportunidade, porque o admiro muito enquanto homem, enquanto Papa, e portanto não iria de certeza absoluta deixar passar a oportunidade de estar perto. Apesar Amélia. De estar perto dele há pouco tempo. Amélia está magoada, é sobretudo os pés? Não, é mais muscular. Felizmente não tenho bolhas, mas os músculos já se queixam.